O ano de 995 DC não será facilmente esquecido por água. Nesse ano, o clima enlouqueceu. Um demônio antigo causou genocídios na Índia, no Congo e na Finlândia. A infinita guerra entre os impérios do Japão e da América do Norte se tornou a Segunda Guerra Mundial, com a morte de milhares de pessoas em um grande evento esportivo do Império da América do Sul. Os refugiados de Gaza viram seus lares serem varridos pelos ventos de morte de um espectro. E tudo isso acontecer no mesmo ano não foi naturalmente uma coincidência. O epicentro de todos esses eventos foi uma dezena de pessoas coagidas a estar juntas, reunidas pelos deuses, ou por aquela força maior chamada de destino. Talvez o ano de 995 devesse ser, na verdade, esquecido ao fim de tudo. Eu sou o Diego Locou. Eu sou o Mário Marcos Félix. E eu sou Marcelo Zanion. Eu sou o Beber, gente. E esse é o JPC Cast número 40. Como vocês podem ver hoje, ver não, ouvir, né? Mas ver também, porque... Porque estamos aqui nessa projeção holográfica 3D, que essa esquizofrenia ali funciona. Não, mas se você está ouvindo no site, você está vendo lá a imagem de topo, que tem qual é o livro. E se você está ouvindo no iTunes, também tem a thumbnail. Então, como vocês podem ver, hoje o episódio do JPC é o do livro do Rodrigo Ramatti, O Arquivo dos Sonhos Perdidos. Pra quem não conhece o Ramatti, alguém não conhece o Ramatti? É, eu conheci esse ano o Ramatti. O trabalho do Ramatti ou a persona Ramatti? Primeiro, a Persona Ramatti, né? Persona Ramatti, esse ser barbudo e maravilhoso, com Twitter muito engraçaralho, já tive várias interações, dou várias risadas. Cara, meu Twitter tá muito parado, então não dá pra dizer que eu tô ali direto falando com ele. Na verdade, antes de conhecer o Ramatti, eu conheci o blog dele, por conta da época dos Sentimentos à Flor da Pele, que a gente foi fazer um... acho que foi um convívio de livros, que os excluídos se reuniram. Você tava lá, né, Diego? Tava lá. Ah, o famoso livro do Pelé? Isso. A gente foi gravar o livro Pelé, e um dos reviews que eu li, né, pra gravar esse programa foi o que o Ramatti escreveu no site dele. Aí, a partir dali, eu já tava acompanhando o trabalho dele. Aí, pessoalmente, eu fui conhecer ele quando eu gravei um JPC com ele, ou foi um Livrocast. Agora, eu já não lembro. Aproveitando, então, pra falar, ele já participou do Livrocast 68, especial do Dia de Podcast. Ele participou também do JPC Cast 32, A Guerra do Velho, do podcast Espíritos de Gelo, número 48, e fez uma locução, um audiodrama que a gente fez na introdução do Livrocast 62, Oeste, A Guerra do Jogo do Bicho. Estão todos os links aqui na postagem. O Ramatti nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 87. Mora desde 2010 em Sorocaba, formado em gestão ambiental, servidor público. Escreveu desde 2006. Ele desenhava quadrinhos, é professor de danças folclóricas, árabes e é karateca, assim. Então pode se ver que ele é uma pessoa muito polivalente, por assim dizer. É multitasking. É, não sei se ele faz tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas ele faz tudo isso. Eu espero que não, mas... É, até porque se ele for dançar Karatê em... Dessa Karatê folclórico. Imagina. Tá muito nervoso como host desse programa. É muito bom ver isso. Essa vai ficar pra história do JPC, dessa Karatê folclórico. Na Arábia. Eu acho que devia estar no título. Tô aqui com os sonhos perdidos e a dança do Karatê folclórico. É a continuação. Marcelo, você... É por isso que tem Marcelo, gente. Desculpa. Esse foi o JPC Cash. Até a próxima. Tchau. Ai, meu Deus. É meio uma coisa da nossa geração, eu vejo, que a gente... Essa galera da internet, eu vejo, muito, todo mundo é muito polivalente, sabe? Ah, o Diego, tipo, grava, trabalhava e, tipo, também é designer, e aí também abre loja. Aí o Mário aqui, tá na foto dele, também tem uma guitarra. Tipo, a gente meio que tem uma tensão, uma vontade de querer mais, de pesquisar mais, de conhecer coisas novas. Então eu acho que é meio que um reflexo, né, dessa galerinha aí que tá produzindo pra internet, essa juventude. Eu acho que a gente não consegue ficar parado. E aí eu acho que meio que o Ramat vai nessa onda, sabe? Ele tem várias coisas que ele tá envolvido, e o próprio site dele, né? Cara, e uma outra coisa que o Ramat fez que eu achei muito legal, também fez um mapa da podosfera, que eu achei muito massa. Tá sempre envolvido, tu sempre acaba esbarrando no trabalho do Ramat. Sabendo que ele é escritor, né, que ele tencionava escrever um livro, eu já via, cara, é meio inevitável que uma hora ou outra a gente vai ver um livro do Ramat, né? E agora ele tá lançando o livro dele, e eu espero que esteja ao nível dos outros trabalhos dele, porque ele citou um precedente bem alto com todas as outras coisas que ele já fez. É, até porque, assim, ele já tinha lançado alguns contos pela editora Drácula, né? Então tava mais do que na hora de sair o livro dele, né? Cara, eu acho que se o Ramat fosse colocar as publicações dele no currículo Lattes, ele ia ser um puta acadêmico, cara, porque o moleque escreve. Eu jurava que tu ia falar, ele ia ser um puta cachorrão, porque o currículo Lattes, né? Aí se o cara fala que é formado em latim, a piada vem, né, de longe, né? Aí a gente vê essas pessoas nascidas em 87, mais novas do que a gente, fazendo tudo isso, e a gente sente mal. Como assim a gente? Não, tô falando eu na forma redundante, eu nasci em 85, pô. Aí nós se sente mal, porque o que nós fez da vida até agora? Nada. Você pode falar essa juventude aí. Né, essa juventude, esses caras aí que não conseguem ficar quietos dentro de casa. Bom, o que a gente pode falar então sobre o primeiro livro do Rodrigo Ramat, O Arquivo dos Sonhos Perdidos. Por mais que ele tenha publicado alguns contos pela editora Draco, esse livro está sendo lançado de forma independente. Ele foi escrito em 4 anos, desde 2006, como a gente tinha comentado, até 2010, mais ou menos, e levou mais 6 anos de revisão. Acredito que ele deva ter demorado, mas que seja um livro que esteja muito bem acabado, né? E realmente, os primeiros livros, geralmente, a gente vê que é um aprendizado da pessoa. É, tu vê alguns autores, o primeiro livro geralmente é o que mais leva tempo, porque a pessoa também está entendendo como é o formato, se o Ramat só escrevia contos também, se é o primeiro romance dele, se é o primeiro livro dele. Eu imagino que é um puta desafio tu pegar e estender uma história em ter conteúdo suficiente, porque enquanto um conto tu quer o mais breve possível acabar a história, síntese é a coisa que você preza, no romance você tem que saber como você vai desenvolver aquela história. Claro, mas mesmo assim foi uma gestação bem longa, se a gente for considerar a média dos escritores. E isso é importante porque vê que o cara refinou até exaustão, ele não teve pressa em publicar. Que a maioria dessa galera nova que escreve parece que tem uma ânsia muito grande de colocar o livro no mercado. Escreve, escreve, escreve e joga. Não vou nem falar de vlogueiro, né? Não, vlogueiro nem escreve. Paga pra escrever. O cara usa ghostwriter, cara, e depois não sabe nem o que escreveu e arranja mó treta. Eu fiquei muito feliz com o livro do Ramat, cara, porque isso pra mim é a nova literatura. Não é às vezes que a gente vê na academia que os caras falam de autores que já publicaram 50 obras. E já morreram. Não, pior que não, cara. Porque na academia os professores falam muito, a nova literatura brasileira. Aí tu já vê um cara que já tem quase 60 anos, que escreve já pelo menos 30, já tem uma porrada de obra publicada, e isso é a nova literatura? Não, cara. Pra mim, o conceito de novo é o que surgiu agora. Com certeza. Esse é o tipo de autor que a gente pode dizer que é, assim, nova literatura, que é o que tá chegando. Assim como Spohr, como Solano, caras que são muito mais acessíveis que a internet, que tem contato com a gente já e tal. E tá lançando coisa nova, literalmente. Literalmente duas vezes, porque são livros, né? Eu vejo mais uma galera que já produz pra internet, que agora quer desenvolver a sua parte, e não tô falando de youtuber, eu tô falando de blogueiros, eu estou falando de vloggers especializados em literatura que estão desenvolvendo na direção de querer produzir também. É uma coisa que eu escutei de algumas pessoas há muito tempo atrás, que elas eram crianças, elas queriam escrever, e a grande recomendação que elas receberam dos mentores dela foi: cria algo sobre literatura, cria um espaço pra ser escutado. Então quando o Ramat cria um lugar onde ele começa a produzir pro blog, ele começa a produzir pra site, produz pro Leitor Cabuloso, e tu vê que sim, ele tá interagindo, ele tá produzindo, ele já tá criando uma expectativa, ele já tá criando, assim, um histórico de coisas. Por isso eu falo, cara, ele publicar o livro agora, e esse tempo que ele levou meio que mostra, né, que como ele citou um precedente, ele sabe a expectativa que ele tá criando, porque ele já tá produzindo. Então é nessa galera que eu enxergo o Ramat, esse pessoal que são nossos amigos aí, que tem um podcast, que produziu o livro, que ninguém tá sabendo ainda, mas que daqui a pouco, né, tá vendo o que tem tão falando. Tanto que ele produz pra internet, que posso até citar aqui, que os le- leitores betas desse livro foram pessoas da podosfera literária. Então, foi o Zaniolo que leu antes de ser publicado, o André Wallace, foram todos os leitores beta que participaram do processo de revisão. E é isso que eu acho mega coerente, cara, porque a gente é a crítica especializada. A podosfera literária é uma crítica especializada. Num evento recente lá na universidade, eu escutei um professor falar que não existem mais blogs especializados em literatura. Eu tive uma mega discussão, cara. Esse cara é de que época? Dos anos 90? Dos anos 80, e professor doutor no seu castelo de marfim. Falei pro cara, não, cara, eu conheço uma porrada de gente boa que faz uma crítica literária decente e divertida. Não, o cara não precisa ser uma revista Piauí pra falar de literatura, sabe? Como o Ramat, ele produz pro leitor cabuloso também, tem uma entrevista lá no Cabuloso Cast 188, bem bacana. Quem quiser ouvir um pouquinho mais também sobre o Ramat, tem aqui o link na postagem. O livro tá à venda, se eu não me engano, só dois sites, que é a Amazon e o Clube de Autores. Ambos também tem aqui o link na postagem, caso você queira adquirir o livro. Um adendo aqui, eu achei muito bacana do Ramat ele publicar pelo Clube de Autores, por uma plataforma totalmente independente, porque é engraçado, cara, as editoras, elas não estão querendo apostar na nova literatura, mesmo o cara demonstrando um pouco de seguidores, de gente que acompanha o trabalho. A gente vê pelo próprio Vilto, que criou a Knockout, pra justamente dar vazão e dar chance a essa galera. Pô, é um tiro no pé, cara. Eu tenho depoimentos de pessoas que querem lançar livros de fantasia, de ficção e tal, ter contato com as editoras e dizer, não, a gente até vai tentar publicar e tal, mas só pra daqui a 2-3 anos. Ah, cara, vai pro inferno então, né? Tipo, a nossa geração é uma geração muito mais imediatista, sabe? Por mais que ele tenha levado 10 anos pra escrever o livro, ele não quer esperar mais 2-3 pra publicar. O livro tá pronto. As pessoas que acompanham o trabalho dele não vão esperar, vão adiante se não puderem consumir. Sabe, a gente tá numa geração em que a gente fala com várias pessoas. É muito mais nossos amigos. A gente conhece gente que nos conheceu pela nossa produção. A gente sente que a gente deve alguma coisa pra elas, né? Então, eu acho que nessa sensação também vem essa pressa em publicar e não esperar por uma editora. Eu posso esperar pela editora, mas será que as pessoas que acompanham meu trabalho vão esperar pro meu livro sair daqui a 5 anos? Não só produz conteúdo, mas a gente também quer fazer as coisas. Então, se não tem uma editora que vai fazer, o cara faz um crowdfunding aí, junta a grana, a galera contribui e faz acontecer. Não precisa de uma editora, de um selo pra poder publicar uma obra, seja um CD, seja um livro, seja qualquer coisa. Isso que é bacana, cara, porque a gente tem caras como o Andrei Fernandes, que lançou o livro dele por crowdfunding, o Vilto, que lançou O Gato Chamado Borges por financiamento coletivo, e a editora. Até o livro do Pelé, eu participei do financiamento, eu contribuí. Eu acho isso muito importante, cara, porque se o cara não tá tendo espaço, ele tem que criar o espaço. Hoje a gente vive uma realidade onde a gente já tem o financiamento coletivo, e aí aparece o Ramat com essa proposta: não vou fazer financiamento coletivo, vou lançar no Clube de Autores e lançar na Amazon. Eu achei fantástico. Eu recebi o livro do Ramat, como a maioria de vocês devem ter recebido, pra ler e fazer resenha, etc. Mas é um livro que, agora passando o golpe financeiro do final do ano, é um livro que eu quero ter o físico, sabe? É importante. Bom, e já que a gente caiu no livro de novo, pra ele, segundo o próprio Ramat, abre aspas, o ponto forte da história, ao meu ver, são os personagens. E, em segundo lugar, a construção ou desconstrução de mundo, fecha aspas. É um conceito pós-apocalíptico. É uma distopia, se a gente for classificar bem raso assim. É interessante o Ramat ter publicado agora, porque nesses últimos tempos, a distopia tá em alta no mercado. Sinal de fim dos tempos, né? É. Mas é aquele negócio, cara. Ao longo da história, o mundo já acabou muitas vezes. Bom, como vocês podem ver, então, o Marcelo não está aqui porque ele foi beta testa do livro, ele leu primeiro, então ele não tinha como julgar pela capa e dar as impressões dele de expectativa de leitura, sendo que ele já leu o livro, né? É, e no Scooby ele deu 5 estrelas, então ele já deixou bem claro. É, e a nota dele não vai contar aqui. Eu tive que me segurar, porque eu ia começar a ler quando o Marcelo colocou, vocês topam gravar, eu falei, não vou ler. Eu também estou esperando só terminar de gravar para poder começar a leitura. Então, o que a gente pode falar sobre a capa? Tem um navio navio voador, puta que pariu, tem um navio voador, caralho, meu Deus, tem um navio voador, caralho. Porra, calma, isso é muito foda, entendeu? É tudo que eu tinha que falar. Tem um navio, uma caravela voadora. Tem uma caravela voadora, porra, what the fuck, caralho. Primeira coisa que eu vou falar, então, é que o próprio Hamate fez a capa do livro. A partir daí, eu peço primeiro que o Mario discorra sobre a capa. Não, cara, a partir daí eu peço pra ir embora, porque o cara faz a dança folclórica karateca, o cara faz a página do livro, o cara escreve. Ah, puta que me pariu, cara. A capa do livro é interessante, ao meu ver, porque ela tem um tom meio apocalíptico. Se a gente for pegar aquela questão do laranja em capas de ação e aventura, ele sempre quer dar esse tom meio violento, meio desgracento. Tem um, não sei o que esse cara é na capa, um pirata de dreadlock. É um cara de orelha pontuda e dreadlock, é um elfo dreadlock. É um elfo pirata dreadlock. Da dança do... da dança do karatê, dança folclórica do karatê. Não, e meio que eu adorei a fonte que ele usou. Uhum, que é uns prédios, né? É, mais ou menos, cara, eu não sei, parece uns prédios, meio recorte de jornal. É, eu acho que essa é a maior baque, assim, porque no mesmo tempo tem uma caravela voadora no fundo, tem um display, tipo, flutuando, e a letra fica meio um glitch, assim. É uma brincadeira, talvez, até meio, sabe, uma coisa meio Final Fantasy, assim, de passado e tecnologia do futuro se misturando. É, meio retrofuturista. Retrofuturista, boa palavra, Mário. Aí tem o Maracanã, o Maracanãzinho e o Cristo Redentor, numa mesma reta. Bem carioca, conheço muito essa paisagem. Inclusive a caravela voadora, né? Tá Inclusive a caravela voadora. O que que se pode dizer? Talvez ele acha que o Vasco vai estar no topo, né? Não sei. O Maracanã lá embaixo e a caravela voadora. É, talvez é o Vasco subindo na primeira divisão, né? Talvez esse seja o sonho perdido, né? Vasco no topo, sonho perdido, não sei. É só zoeira. É a utopia da primeira divisão, né? Caralho. E se bem que a caravela voadora tá apontando o facho de luz bem em cima do Maracanã, sabe? Tá espionando, não sei, o treinamento do Flamengo. É engraçado, não sei se parece pra vocês, mas esse laranja parece que meio que tá saindo fogo da atrás do Maracanã, tá meio... É o Flamengo pegando... Tu não vai falar do meu time não, alemão. Tu não começa, hein? Eu sou Flamengo também, por isso eu achei ótima piada com o Vasco. Tô morto. Enfim, perdemos 50 ouvintes vascaínos nesse momento. Desculpa. Perdão pelo vacilo. Parafraseando o grande filósofo brasileiro Faustão, né? A capa está pegando fogo. Ô, louco, bicho, tá pegando fogo! Mas assim, falando agora da capa. Primeiro assim, eu vou falar um pouco da arte do Hamate. Primeiro, elogiar o Hamate por ter feito a capa. E depois elogio, digo, não gostando do traço do Hamate. A parte da landscape, assim, o fundo, eu acho excelente, maravilhoso. Talvez se não tivesse o elfo dreadlock retrofuturista dançando karatê. Eu sinto que falta eu ver o traço. É meio aquarelado esse desenho, não é um tipo de desenho que eu goste, né? Talvez falta um pouco de linhas escuras, falta cor preta nessa frente, assim, pra destacar mais as cores. Seria uma coisa que, assim, se eu visse esse livro, eu sentiria falta de contraste nele. Porque apesar de eu ter o branco, o texto em cima é em branco, o Rodrigo Hamate tá escrito em branco, não vi nenhum escuro, preto 100% no livro. Então eu senti falta de contraste no desenho. A parte do fundo, assim, que tu vê, essa parece uma fumaça que tomou conta da cidade, mas consegue ver as casinhas, as luzes acesas, os pontos turísticos. Tem um grande destaque, né, nessa caravela voadora, inclusive no display que tá na frente do elfo de dreadlock. Parece que ele tá lendo, tá fazendo uma leitura dessa caravela. E dá um destaque legal ali, a ascensão do Vasco. No alto à direita do display tá a caravela de novo com o mesmo facho de luz. E tá nos pontos preciosos, né, também da imagem. Tem no canto essa caravela, mais ou menos no meio Cristo, e no outro canto o personagem observando essa caravela à distância. Assim, a posição dos objetos na capa tá maravilhosa. O fato de tu não ver o personagem de costas tá uma coisa bem tendência, assim, ao mesmo tempo que ele tá apoiado em alguma coisa, né? Tipo, ele não tá, tipo, só aquela pose de herói na frente, assim, o vento... Não, ele tá apoiado no negócio, uma sacada, assim, observando a distância. Então ele meio que dá um contexto pra posição que o personagem tá. Eu imagino, talvez, inclusive, essa cena possa ser uma cena de dentro do livro, porque tá bem contextualizado e tá bem factível essa cena, da capa. Mas apesar de tudo isso, de todos os elogios do posicionamento, eu ainda fico um pouco reticente por causa da ausência de contraste. É interessante ver, porque eu não consigo definir se esse elfo karateka ele tá em outra caravela, se preparando pra atacar essa ou o que seja. Podia ser outra caravela, verdade. Nem tinha feito essa leitura, Mário. Melhorou ainda mais o livro. Ou se ele tá em cima de algum patamar analisando a caravela, não sei se ele vai atacar, o que que ele vai fazer. Cara, imagina se tem outra caravela voadora. Já eu vejo assim, o fato de ter um personagem de costas na capa do livro, eu acho muito interessante porque traz um estilo, né? Traz talvez ali como seriam as vestimentas daquela época e tal, que tipo de personagem que vai ter. Porém, não mostra o rosto. Quando mostra o rosto, fica muito marcado aquele rosto. Então, na hora de ler, tu não consegue levar a tua imaginação muito além. É uma coisa que eu odeio em capas de livro quando é capa de livro de filme, assim, que mostra personagem com rosto. Assim, eu acho uma coisa pior que tem no mundo pra um livro, uma capa dessa. Mas aqui ele traz aqui o estilo, meio elfo, dreadlock, caralho, eu achei interessante isso. O fato de ter o display realmente mostra uma coisa futurista, mas o fato de ser uma caravela também voando é meio retrofuturista, como já foi comentado. E aquela nebulosidade ali, a gente não sabe se é fogo ou se é poluição, mas como é retrofuturista, traz aí uma questão de o mundo tá meio degradado, meio que se acabando mesmo, né? Então mostra que o livro vai ter algo nesse sentido de pós-apocalipse ou distopia ou alguma coisa do tipo. Eu senti falta mesmo quando você falou, Diego, com essa questão de estar meio borrado atrás ali do Maracanã. Entre o Maracanã e o Cristo tá meio nublado, meio borrado. A gente realmente não sabe o que que é, porque se a gente for ver na parte direita, parece que uma parte dessa sombra preta, ela sai de dentro do Maracanã. Ela sai certinho do círculo central e percorre o restante da capa. Então, eu não sei, tá pegando fogo ali, bicho, sei lá. Tá tudo borrado. Deixa uma expectativa. Pra mim, isso é justificado, porque é um cenário de guerra. Pode estar acontecendo alguma coisa muito séria ali. Mas mesmo assim, o que me pega nessa capa é esse ponto meio borrado. Então vamos pra expectativa. Mário, qual a sua expectativa de leitura? O que você tem mais para acrescentar? Olha, eu tô com uma expectativa muito alta em relação ao livro. Até porque, depois que eu conheci a pessoa do Ramatti e tô acompanhando as publicações dele, e tô lendo as coisas que ele publica, é muito interessante porque ele tem um pensamento bom como escritor. A gente vê que mesmo como primeiro romance, a escrita dele já é mais madura do que a gente veria na maioria dos novos escritores. Pelo geral dele, ele não é muito de cair em clichê literário, de ser uma escrita maçante, mais do mesmo. Então eu tô muito com uma expectativa muito alta, até porque eu quero ver mais sobre esse personagem, esse elfo karateka da capa. De 0 a 5? 5. Com certeza. Ok, Beber? Eu tô com bastante raiva do Ramatti, porque eu tendo a ser uma pessoa comedida nas minhas avaliações, eu não gosto de dar notas altas, até porque eu acho muito inflacionado, né, quando a gente dá umas notas altas. Mas, conhecendo a persona do Ramatti, sabendo que eu tô tentando elaborar aí de... Comecei a conhecer mais o Ramatti, né, o trabalho dele, tá acompanhando até mais. E a parte retrofuturista e a parte de navio voador, cara, assim, eu gosto muito de coisas voadoras, quando é um, tipo, um navio voando. E a própria descrição da coisa, eu sou meio fascinado por esse elemento, sabe, anacrônico, um navio que voa no ar. Então o desgraçado me comprou isso. Do 3 já saltou ali pro 4 quase. E aí quando o Mario joga aqui, e se o personagem que tá na capa tá em outro navio? Aí eu penso no background da história, né, na própria sinopse, eu olho pra capa e, cara, dá uma puta vontade de ler esse livro. E o que mais me impressiona é que eu nunca li nada do Ramatti, só li reviews dele até o momento. E com toda essa mística que ele cria em cima do livro, com a parte retrofuturista, com a parte de ter vários termos ali, percebe que tem muita coisa acontecendo, com a parte do ano que ele coloca, que é 900 e pouco DC, assim, tanta coisa acontecendo que tu acaba querendo saber pra caralho o que tá acontecendo. Eu só não vou dar 5 porque eu acho que 5 é inflacionado demais. Eu dou um 4,5 pro Arquivo dos Sonhos Perdidos por Rodrigo Ramatti. Eu tô com muita vontade de ler esse livro agora. Eu realmente vou ver de comprar esse livro. Eu acho que é o primeiro JPC Cast que eu vou terminar de gravar e vou comprar o livro. Baby inflacionando a podosfera. 4,5, cara. A nota mais alta que eu já devo ter dado na minha vida pra alguma coisa. E a nota pra dança folclórica karateka, quanto você dá? 11. A continuação desse livro vai ser maravilhosa. Se tiver a dança, eu dou 15. Bom, a minha expectativa de leitura também é um tanto quanto alta, porém não é das mais empolgantes. Talvez ele vá ficar bravo comigo, eu já não gostei muito do livro que a gente jogou anteriormente, que era o livro preferido dele. Perseguição, tá? Perseguição confirmada. Isso. Mas sim, esse tipo de livro é do meu grado, eu gosto desse tipo de literatura. Nunca li nada do Hamash também, na questão dos contos e tudo mais. Porém, esse background, essa história acontecendo no Brasil, no caso no Rio de Janeiro, me chama muito a atenção. E a minha nota é 4 de expectativa de leitura. Então saímos com 4,5, né? 5, 4,5, 4, 4,5. Agora a gente vai puxar os jabás. Vocês podem deixar aí os seus trabalhos, os seus links, o que fazem, o que querem fazer. Então, pro meu jabá, galera, o ouvinte aí que quiser acompanhar o que eu ando fazendo pelas interwebs, eu sou membro do Esfera Geek, Esfera com SPH. Tô lá no esferageek.com com o Thiago Simão, a Arita e toda a galera. E no Twitter, @mmfelix. Quem quiser acompanhar meu bom dia, só cair pra lá. Todos os links estão aqui na postagem, obviamente. Então, pessoas, eu quero fazer um jabá, mas dessa vez eu vou fazer um jabá de um trabalho específico meu. Lá em 2013, eu fiz meu primeiro projeto na internet, chamado Forte RPG, e agora, depois de bastante tempo procrastinando, na verdade tinha que trabalhar, né, não dava pra fazer, mas eu finalmente consegui lançar o novo site do Forte RPG, e a partir dele você pode escutar o primeiro podcast que eu fiz, que são de aventuras de RPG em podcast. A gente gostava muito do trabalho do Jovem Nerd e dizia, pô, por que não tem um podcast só disso, só com aventuras de RPG. Aí minha prima nos juntamos e começamos esse projeto lá em 2013. O projeto completou 3 anos esse ano, a gente tem 4 aventuras lançadas. E se você quiser conhecer, né, o que o Beber fazia antes de ser editor profissional, tem esse projeto aí pra você meio que conhecer também um pouco do que eu já fiz. Bom, o JPCcast fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Como esse é o primeiro cast que eu tô hosteando, eu não tenho todas as mandigas que o Marcelo tem. Uma coisa, o bebê salva depois, né? Marcelo dá aquela preditada, tira as idiotices. Tira a quinta série, aí me passa já, tipo, nível 8º, sabe? Falou o senhor alívio cômico. Quem é que tava com a serra ligada, hein? Ô, bebê, acho que era tu, então. Estão passando aspirador aqui. Ah, tá. Eu já tô no cantinho pra ninguém me pegar pra limpar a casa. Bebê parece o Harry Potter, né? Escondido no armário embaixo da escada, né? Marcelo, espero que a gente não tenha estragado teu programa. Cara, eu sei que tu vai querer matar a gente, né? Qualquer coisa, manda pro editor que ele arruma. Bota na conta do Bebê. Aí ele descobre, né, que eu participo dos casts pra dar mais trabalho.